Chegámos ontem, quase às 9 horas. Fomos de táxi para o hotel. Antes do almoço, passeámos a pé. Almoçámos num restaurante na cidade e depois do almoço, visitámos um museu.